passa mó perreio. É bicho feio no veneno, sofre vários truta. Luta, vida é mó disputa. Se assim não for, fica pra próxima vez. Passa amanhã, deu sorte quem uma ficha fez. Mas talvez, se passar no teste, só que será só três. Vaga pra mil, viu tio, é toda vez assim. Mal não é pra mim, é ruim pra todo sofredor. Tem que pôr, seja como for, a mente lá no céu. E Deus se apegar pra caminhada ser Air Max na luta, vai. Eu fui de motocar, igual o Petascal, camarada. Pelas estradas da vida, defendendo o pão a milhão. Passa mó sufoco, só eu, meu irmão, fazendo a manutenção. Dói no coração, mó disposição, nunca faltou. O bicho pega com certeza, mas vai sem fraquejar. A gente tá ligado que está tá mó perreiro. Riba, com toda massa é mó embaça, sempre é assim. Trampa de dia pra comer, a noite enfim. Esperando só melhorar um pouco. Pode custar, mas justa a lei do céu. É, a gente sofre, mas Deus nunca pica mula. Não deixa na mão nem da mancada, jamais que nada. Ele nos guia toda hora de cima das nuvens. Quem é da favela segue assim, sempre com fé. Do jeito que vai, mas não cai, se mantém em pé. Tipo assim que é, o objetivo nosso é só vencer. Mó perre, mas fazer o que? Desanimar não posso. Incerto é o futuro, desistir jamais. É, mas não tem vai, dinheiro, vai. Não tem escola, não tem saúde, não tem emprego. É mó perre. Vida louca. É mó perre. A cara e a coragem. É mó perre. A cara e a coragem. É mó perre. Vida louca. É mó perre, ó, mas vou vencer, ó. É mó perre. Eu não posso desistir, vou seguir em tapevi. Aprendi, sou capaz, sei que faz. Mó efeito pensar positivo, traz força de espírito, paz, tranquilizar. A caminhada pode trovejar, relampear, chover canivete, pau, o povo batalhar. A vida inteira trabalhar, mecânico, funileiro. Já encarei servente de pedreiro, lá na 18 de fevereiro. Ripo sorveteiro, guerreiros são os marreteiros do trem. É uma opção também. Com certeza, mano, nunca é tarde, hard. As consequências para aquele que é covarde. Não tenha medo, encare a realidade. Triste é verdade, maldade, nada importa. Seu João Cinquentão, sangue bom, o coroa. Lutou até o fim, nos diz, ser infeliz. Nunca é bom, ninguém quis, por isso fiz a minha sem massagem. Pregando a paz a todo gás. Acordando cedo, no sereno, sol e chuva. Guerreiro sendo e tendo força para superar. Vários problemas que nos querem atrasar. O povo pobre sofre, né? Mas segue em pé. Meu Deus, débil, que fraqueza e nem é. A Kátia quase o levou para a cidade do pé. Junto, se esquivou, contente estou e vou. Me identifico com a maloca, certo? Ueba, sou da favela, nela luto, não vou desistir. Se bem assim, seguir até o fim, não tem pra ninguém. Com certeza será exemplo pra alguém. Função aqui fez, na vez, uma humilde preza. Sério, sem pesar, está a ideia no ar. Pro bem de nós, o povo da favela. Que não há nada que a gente não possa fazer. A cara e a coragem. É mó perreiro. A cara e a coragem. É mó perreiro. Vida louca. É mó perreiro, ó. Mas vou vencer, ó. É mó perreiro. Tô com a cara e a coragem. É mó perreiro. A cara e a coragem. É a chave da vida está em sua mão. É mó perreiro, ó. Meu Deus. É mó perreiro. A cara e a coragem. É mó perreiro. A cara e a coragem. É mó perreiro. Vida louca. É mó perreiro, ó. Mas vou vencer, ó. É mó perreiro. Tô com a cara e a coragem. É mó perreiro. A cara e a coragem. É a chave da vida está em sua mão. É mó perreiro, ó. Mas vou vencer, ó. Meu Deus. A cara e a coragem. A cara e a coragem. Vida louca. Tô com a cara e a coragem.